Um jovem trabalhador, um açougueiro de 19 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no começo da tarde de sexta-feira em Foz do Iguaçu, mais precisamente na Avenida Morenitas, região sul da cidade. Segundo o relato do motorista de uma van que pertence a uma empresa de bebidas, os dois veículos seguiam na mesma direção e a van sinalizava uma conversão à esquerda, o que não foi percebido pelo piloto da moto, que atingiu a lateral do veículo quando este entrava em uma das ruas do Jardim Morenitas. O jovem sofreu ferimentos nos braços e contusões nas pernas. Ele foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos graves, mas que não colocavam em risco sua vida. A equipe do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar foi acionada para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.